Sucesso. Ítalo Franz. Sucesso. Portal do Arrocha. Mas só uma vez, não. E que eu tentei reconciliação. Eu bati demais na mesma tecla. Eu querendo paz e você. Cleison, só quero. Até onde você. Relacionamento é a dois. Meu nome na sua cinta era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando um não quer, dois não existe. É que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu. Quando bem cê vê que. É que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu. Tudo que vai volta menos ser. Até onde o seu relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando não quer, é que eu vou sentir falta, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofrer. Quando perceber que me perder. É que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perder. Tudo que vai volta menos ser. E tudo que vai volta menos ser. Vai voltar menos ser.